ritmo, harmonia e melodia. Ritmo, harmonia e melodia. Ritmo, harmonia e melodia. Ritmo, harmonia e melodia. Então essa música precisa ter essas três coisas na análise clássica. E aí, ouvintes, estamos aqui de volta com mais um programa da Euterpe Despedaçada. E vamos falar aqui de um tema polêmico. Polêmico para alguns e tranquilo para outros, né? Vamos aí, ó. Será? Será que é tranquilo? Tenho minhas dúvidas, hein? Então, ó, o nome do programa é Quem Tem Medo de Funk. Você tem medo de funk, Thiago? Eu não, e você tem medo de funk? Eu tinha quando era pequeno, mas depois eu cresci e perdi o medo. Ainda mais onde você mora. É, rapaz, aqui é zona perigosa, miliciano. Então a gente resolveu aí fazer esse programa hoje, porque saiu um vídeo aí na internet de um carinha, um guitarrista, né? Na verdade, um vocalista de uma banda com som muito agradável, falando algumas coisas erradas sobre o que é e o que não é. Funk, ou o que é, o que não é música, o que é, o que não é cultura. E vamos tentar despedaçar aquele vídeo. Eu espero que no final desse cast, vocês não precisem gostar de funk. Vocês não precisam apreciar. Só entender o que é música e o que não é. A gente até falou no primeiro programa, né, sobre isso. Sim, sim. Debater um pouquinho aí sobre música e tal, essas coisas. Mas assim, embora eu também tenha achado uma porcaria o vídeo, aí a gente sempre tira uma coisa boa de uma coisa ruim, né? Então... Ah, sim, senão a gente não tava gravando esse cast com figuras ilustres aqui. É, pois é, você falou figuras ilustres, então nós temos convidados aqui hoje também, né? Sim. E o primeiro convidado é ele, o Val Passos lá do Comida Histórica, Debates em História, compatriota lá do site que eu também faço parte. E aí, Jorge? Tudo tranquilo, gente. Boa noite, ouvintes. Aqui é o representante do Complexo do Alemão, mostrando o funk de verdade, o funk de raiz, o funk do Rio de Janeiro. Só que não, só que sim, só que talvez. Então, primeira participação aqui na Euterpe, né? Uma coisa que eu tô bastante nervoso, né? Porque o pessoal aqui tem alto currículo, são músicos, são professores, e eu arranho aqui um contrabaixo, toco um pouco de gaita. Tô aqui pra talvez ser o alívio cômico, pra servir o café. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Mas acredite, é só aparência. E temos mais quem aí, Thiago? Fala aí. Bem, temos aqui o Renato Martins. Renato Martins, o cofundador, produtor do site, blog, portal Funk na Caixa. Um excelente projeto de divulgação do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Funk! Fala aí, Renato. Boa noite. Boa noite. Estou aqui representando o Funk na Caixa e as variações do baile funk. Beleza. Então, aí, e agora nós temos o terceiro convidado. Ele, o Thiago Lima. O especialista, né? Lá do Nerdópole. Fala aí, Thiago, como é que tá essa viola? Ah, tá bem, cara. Tá sossegada. Vim aqui hoje e dá uns pitacos desse tema, né? Quem diria? Olha só, o cara toca viola caipira, toca também violão clássico e não tem medo de falar e bater papo sobre funk. Pois é, quem diria? Porque, ó, quem tem medo de funk aí? Quem tem? Eu só tinha quando era criança. Agora eu não tenho mais. Então, vamos aí começar aí a falar sobre esse tema. Hoje nós vamos analisar musicalmente, nos termos clássicos, a música do senhor MC Guimê. Analisar musicalmente, né? Termos clássicos. Então, ouvintes da Euterpe Despedaçada, esse podcast vai ser um debate aqui, ao melhor estilo de debate de história, né? Que a gente vai conversar um pouquinho sobre trechos desse vídeo, né? Que levantaram alguns debates, vão levantar alguns debates, algumas conversas, algumas reflexões. Thiago? Certo. Eu tinha saído pra ir fechar a água do filtro, voltei. Ah, beleza, então. Então eu gravação via Skype é assim, é diferente. É outro rolê. Então, vamos. O vídeo, ele. A gente pode falar o nome do guitarrista? Pode, né? Claro que pode. Pode, claro. Então, o vídeo foi do Nando Moura, né? Ele também já é conhecido aí na internet por gravar outras coisinhas aí, falando mal de sertanejo, falando mal de funk, Parece que ele adora falar mal de funk, né? O problema nem é ele falar mal, você não é obrigado a gostar de nada. O problema é você desmerecer algo, que fica um pouquinho chato, né? É, Renato, você tem alguma consideração inicial sobre esse vídeo? Cara, o que eu acho, eu concordo com o que o Malta falou. Parece que as pessoas, elas gostam de falar mal do funk. Parece que eles não se importam em cada um viver a sua cultura. E principalmente os roqueiros, parece que eles tendem a desmerecer o funk do tipo, olha, a música que vocês escutam é ruim, escutem a minha. Meu, cada um no seu rolê, eu não sei por que existe essa fobia, assim, tipo, nossa, funk, isso nos envergonha, isso é uma bosta. E isso vem muito dos roqueiros, eles querem matar os funkeiros, eles querem acabar com a música. Acho que cada um no seu canto, um não interfere no outro, né? E eu quero saber dos dois roqueiros aqui no grupo, dois cabeludos aqui, ó. O especialista e o Jorge. Especialista, fale, comente você primeiro sobre o vídeo. E por que que você, roqueiro, tem ódio? Roqueiro, tô sacaneando. Você nem deve ser roqueiro, mas é só por causa do cabelo. O que que acontece, Sam? O que que você acha? Bom, eu tive uma fase mais roqueiro, assim, da minha vida, né? Hoje não tanto, né? Mas o que acontece em relação ao vídeo, o grande problema do vídeo é realmente esse. Quando você vai argumentar por que você não gosta de alguma coisa, você pode falar isso? Por que eu não gosto? Posso. Porém, eu querer transformar os argumentos do porquê eu não gosto, mas porque todos não devem gostar, é um salto muito grande. Eu tô generalizando algo que é extremamente pessoal. Eu mesmo, pessoalmente, eu não escuto funk, mas primeiro, eu tenho obrigação de conhecer. Se você, de alguma forma, lida com música, você tem que conhecer minimamente o que está ocorrendo. E somente por ser humano, né, por ser uma pessoa, eu tenho obrigação de respeitar o outro. E o direito do outro de gostar da mesma forma. Aquilo que é critério objetivo, critério subjetivo meu, eu não tenho que transformar em critério objetivo para todo mundo, né? O grande problema do vídeo é realmente esse. Jorginho. Opa. E você? Você é cabeludo também aí? Você é roqueiro? Como é que é? O que você achou do vídeo? Olha, a primeira coisa é que eu nem respondi, né, se eu tinha medo do funk. Eu acho que quando eu era menor, eu nem conhecia direito funk e tal. Depois eu tive um certo período que eu tive medo, mas agora eu não tenho tanto medo. Só o que você falou sobre quando a gente está assistindo algum vídeo, a gente tenta levantar algumas questões. Eu, por exemplo, levantei. No meio do vídeo eu levantei e fui embora. Aí depois é que eu retornei, o vídeo ainda tá aqui tocando, continuei levantado, e depois só com o tempo que você falou, não, vamos gravar, que eu assisti com mais calma e cautela. Uhum. Porque assim, o vídeo é muito complicado, cara, e até antes de entrar tanto na análise musical que vocês vão fazer, quanto numa abordagem mais cultural e social, e aí pro pessoal que nunca nos ouviu lá no Debates em História, eu sou formado em História, né, sou professor de História, e eu tenho algum tempo analisado e criticado alguns desses videologers que só fazem vídeos relativamente polêmicos porque são baseados num discurso de ódio. Você encontra um alvo e usa vários argumentos para desqualificá-lo, como os nossos colegas aqui acabaram de falar. E quando você faz isso, você passa por cima, você desmerece, você ofende, e por muitas vezes, além de ser sem razão e sem minimamente garantir uma questão democrática de gosto, de atitude e até da própria expressão cultural diferente da sua, muitas vezes você faz isso sem muito embasamento, e eu acho que esse foi um dos motivos para eu ter ficado muito alterado. Eu vou dizer isso mesmo, cara, porque eu sou ser humano, né? Então a gente fica nervoso, a gente fica, pô, não é possível que eu tô vendo isso. E depois a gente vai ver uma sequência de vídeo do mesmo cara para outros gêneros musicais diferente do que ele curte. E o que é interessante é que eu curto algumas coisas que o cara curte também. E é interessante ter um contraponto, e aí eu vou responder. Eu posso me colocar, entre aspas, como roqueiro, porque é o gênero musical que eu mais ouço, apesar de não ser exatamente o tipo de rock que o cara toca, para também ser um contraponto. Olha só, eu eu sou um cara que toca contrabaixo, gosto de rock, vou a show de rock, etc. E eu não quero que o funkeiro morra. Eu não acho que o funk é um negócio estúpido, sabe? E isso é uma coisa legal. A minha presença aqui, tipo, como se fosse uma justificativa da minha presença, é uma coisa ridícula que eu acabei de falar, mas tá tudo bem. Eu acho que é importante você sempre colocar alguém que faz parte daquele, do nicho, e aí, se você quiser me rotular e falar como roqueiro, não tem nenhum problema, apesar de não achar, não, assim, de quem é roqueiro de verdade falar que eu não sou roqueiro, porque eu escuto samba, eu escuto outras coisas também, é interessante ter alguma pessoa que se coloca como roqueiro, demonstrando que, olha só, é possível ser o roqueiro e tocar e gostar e não ter esse tipo de visão. E aí eu tenho que concordar que, por muitas vezes, o rock, os roqueiros em si, realmente têm uma visão de vamos desconstruir o outro. Assim, isso é um sentimento, eu não tenho nenhuma comprovação científica, mas a maioria dos meus amigos que são roqueiros tem essa questão de tentar... não é apenas desconstruir, você tenta julgar, humilhar, desmoralizar. Isso pra mim é muito delicado, porque todos nós somos humanos, né? A guerra, ela parece que é maior com os roqueiros, né? Porque assim, eu já vi, claro, discriminação em outros campos, né? Principalmente música clássica, que é o que eu tive mais contato, né? Mas, assim, não dá pra medir, né? A gente não tem um estudo quantitativo pra dizer, né, qual que é o grupo que mais faz guerra contra o funk, né? Mas sabe que em relação ao rock, é aquela relação do oprimido que se torna opressor, né? Porque é muito interessante. Bom, esse ano eu vou fazer 30 anos. Quando eu comecei a deixar o cabelo crescer, ouvia bastante rock e tal, né? Eu lembro de situações como... moro em prédio e muitos vizinhos naquela época não queriam entrar no elevador porque eu tava lá dentro. Sim. Né? O rock viveu esse momento quando ele, tanto quando ele surge nos Estados Unidos, quando ele chega na Inglaterra, na Europa, quando chega no Brasil, teve essa situação. É engraçado que aquele que era oprimido resolve oprimir os outros depois, né? Eu já passei por isso também, negócio de cabelo grande e tá, tal. Eu sofri esses pequenos preconceitos aí. E, Thiago, alguma colocação aí inicial? Mas eu queria falar que esse discurso de ódio a gente pode até transportar. Eu não sei se é só do roqueiro. Eu não sei, não. Eu tenho certeza que não é só do roqueiro. Isso é um discurso que a gente vai passar para a religião. Vai ser esse discurso desmerecendo a religião do outro, demonizando o Deus do outro. Você vai jogar isso pro futebol, vai ter a mesma coisa. É inerente do ser humano, infelizmente, tentar desqualificar a posição, seja filosófica, cultural ou religiosa, do outro. E isso esbarra também na música. Sim, sim. Hoje eu estava conversando com a minha mãe e a gente caiu num ponto que, pelo menos aqui em São Paulo, acontece muito. Por exemplo, se tem uma macumba aqui na esquina, o pessoal vai, chuta e ri, né? Ah, macumba, né? Uhum. Mas se na outra esquina tiver uma cruz e uma imagem Nossa Senhora, ninguém vai chutar, né? Só que você agrediu uma religião, mas por que não pode a outra? Então rola um pouco disso, né? Vamos agredir o funk, a cultura da favela e tal, mas vamos falar mal do rock? Não, pô, o rock tem baixo, guitarra, tem melodia, tem nota. Uhum. Esse mesmo sentimento que o Malta falou. Então, eu vi muito isso, Renato, no meio da música clássica, com estilos populares. E eu tô falando de MPB, de rock, de música regional. E de funk, assim, tipo, parece que pra galera de música clássica era tipo assim, um submundo do submundo, sabe? Então eu ouvia muito esse preconceito no geral, né? De gente, na época eu tocava até em banda de rock mesmo, né? Eu tocava com instrumento de orquestra em banda de rock. E teve caso de pessoas me falando pra parar de tocar na banda porque estragava os ouvidos, né? Coisas desse tipo. Como é que é? É, exatamente isso aí. Não, desculpa. Como é que é? É, que estragava os ouvidos tocar rock. Olha isso. Cara, depois você edita isso, cara, e coloca assim, repetindo. E teve caso de pessoas me falando pra parar de tocar na banda porque estragava os ouvidos, né? Porque estragava os ouvidos, né? Porque estragava os ouvidos, né? Porque estragava os ouvidos, né? Então vamos aqui, vamos aproveitar esse embalo de coisas estranhas, né? Coisas estranhas que a gente ouviu por aí. Vamos começar aqui falando do vídeo, né? Em si, né? Então ele começa com aquela pompa toda, né? De sou um cara conhecedor de música, de teoria musical, e vamos fazer uma análise musicalmente nos termos clássicos. Eu gostaria de começar até com o Thiago Lima, o especialista, sobre isso. O que você entende por analisar musicalmente em termos clássicos? Olha, cara, eu não gosto de fazer esse podcast que eu vou fazer agora, né? Mas assim, não gosto dessas histórias de carteirada, né? Eu sou professor de curso técnico de música, dando aula de análise musical e de harmonia funcional e tradicional. Cara, não tem lógica nenhuma falar analisar nos termos clássicos, tipo, você tá analisando do período clássico da música? Pois é, tem isso ainda, né? Tipo, nos termos clássicos da música ocidental, você tá... Tipo, eu conheço análise funcional, análise tradicional, tem análise schenkeriana e por aí vai. Mas é uma frase retórica que soa bonita, mas não fala nada. Desculpa até interromper. Como eu já tenho algum tempo analisando vários videologgers, e aí a maioria se coloca como comediante que usa um certo discurso de ódio para fazer piadinha e tal, tem uma fórmula. A fórmula é, logo nos primeiros segundos do vídeo, demonstrar uma suposta autoridade através do uso de conceitos muitas vezes não existentes para pegar uma grande parte do público que não tem conhecimento, e a pessoa que não tem conhecimento automaticamente falar: esse cara sabe das coisas. E funcionou, Jorge, porque a orgia de comentários que vinha no vídeo eram muitas, né? É verdade. Você pode abrir o vídeo agora, você vai ver o número de curtidas, o número de comentários, olhar em rede social o número de compartilhamentos e tal, é um negócio absurdo. Mas o que eu queria só pontuar é que existe já quase que uma fórmula para se criar vídeo desse tipo. E que é uma fórmula muito estranha, porque a maioria desses caras não se conhecem. Uhum. E falam com música, falam de religião, falam de time, falam de várias questões. E é a mesma fórmula. E é uma fórmula que... Caramba, depois que você entende ela, você fala: cara, não é possível, agora vai acontecer isso, agora vai ter uma piadinha. Só te interromper, já que você é o... Você e o Daniel, senão o Daniel vai ficar com ciúme, são os historiadores daí. Isso não é a mesma fórmula já usada em Mein Kampf do Adolf, né? A mesma velha fórmula do discurso? Ou ele tá renovado? É um outro discurso do ódio? Cara, no meu ponto de vista, ele tem alguns pontos em comum, porque ele constrói um arquétipo, ele distorce, ele faz uma caricatura com o alvo. Ele não analisa o alvo, ele faz uma caricatura e depois da caricatura ele ataca. Por exemplo, seria a caricatura do povo judeu, feito pelo Hitler. Mas o que se altera em relação ao discurso, por exemplo, do Hitler, são os apelos discursivos a, por exemplo, elementos do humor, que são mais próximos, por exemplo, da estética do stand-up comedy, de fazer cortes e colocar uma piada e tal. Isso vai deixando o discurso mais, desculpa o termo, jovem e mais acessível, e tem mais a ver com a estética do final do século XX já pro século XXI, que são cortes curtos, ou o mundo pós indústria cultural, que é tudo mais rápido, cortes curtos, piadas rápidas, mudança do take. Isso daí eu acho que pode parecer só um elemento estético, mas se encaixa num discurso que faz com que seja tão facilmente compartilhável. Olha, o cara é legal, o cara sabe fazer uma crítica, ele destrói o cara, não fica aquela coisa tão dura, né, como do Hitler. E a gente tá puxando, isso é legal, a gente tá já começando o debate com essa frase dele, porque a gente quer mostrar justamente que tem muito discurso por aí, tem muito cara que se diz especialista, ou usa uma palavra bonita de termos musicais, né, ou análise clássica, né, pra poder posar de especialista e sabichão da coisa, né? Então ele já começa com uma falsa carteirada, né? Até então... porque se ele for analisar como música clássica, o direito dele, mas ele tá pegando um pedaço realmente recente da humanidade. A música não nasce na música clássica, ela já vem muito antes. E esse eurocentrismo, né? Uhum. Existe música clássica em diversos lugares. Existe música clássica oriental, música clássica africana, música clássica indo-americana, tudo tem a sua música clássica. Deixa eu aproveitar a brecha aqui que vocês estão falando, de música clássica. Em 2011 eu fiz um projeto que chamava Fan Classic, a gente misturava música clássica com funk. Pô, tá no meu projeto de DCC. E um dos momentos a gente fez uma apresentação num teatro aqui de Santos. Uhum. E a gente levou um pianista e ele tocou as músicas e notas e tudo mais do funk mesmo. Uhum. Então assim, o funk ele tem estrutura pra ser tocado clássico, né? De uma maneira clássica, com piano, violino e tudo mais. É só um pouco de vontade. Dá pra se fazer essa pesquisa, como é que ele fala? Dá pra se analisar o funk quando se tem mais instrumentos, uhum, e não daquela maneira, né? Misturava também com tango, né? O Danilo, né? Sim, o Danilo Dunas. Uhum. A gente fez isso, se apresentou, e foi bem legal a recepção do pessoal. Sim, sim. Vou aproveitar o espaço, vou dar um play agora na versão do Fan Classic de Carmina Burana. Pessoal, aí ele me vem com aquela velha que eu vejo muito por aí, infelizmente eu vejo muito por aí, se ensinar, se ter aula, dar aulas, ainda nessa concepção de definir música como melodia, harmonia e ritmo. Então é colocado dessa forma que a música tem que ter esses três elementos e que o funk não teria esses três elementos, no caso só teria o ritmo, né? Então, podemos aí começar pelo especialista novamente. Essa definição música como harmonia e ritmo, tem essa definição em alguns livros que se usa realmente em conservatórios, escolas de música, que é o compêndio de teoria musical do Oswaldo Lacerda, por exemplo, e tem alguns outros autores que também usam essa definição. Mas, em primeiro lugar, essa definição, quando ela é colocada, é porque é um livro voltado a um tipo de instituição em que vai praticar necessariamente a música erudita e uma certa fase da música erudita. Então é uma definição dada de maneira didática dentro de uma prática específica. Quer dizer, eu estou no meio de uma instituição que vai se concentrar em ensinar música erudita de um período específico, porque normalmente o ensino de música erudito ignora a Renascença, ignora a parte do Barroco e a música do século XX, então, né? A gente não tem nenhum livro de história da música que abrange o século XX. Uma falha tétrica, né, no ensino de música que a gente tem. Bom, então, se dentro do período, do recorte que a instituição trabalha, essa definição de maneira didática. Funciona? Funciona. Só que a discussão, o que é música, para quem conhece essa discussão na área de filosofia, a gente, o que tem são uma série de propostas, uma série de teorias, porque não dá para definir a música em si. Existem N possibilidades culturais. Essa ideia de melodia, harmonia e ritmo funciona dentro de um contexto cultural específico. O próprio termo harmonia é colocado dentro de uma especificidade que existe do século XVII ao século XIX, e o XX ter uma certa continuidade. Só para dar um exemplo, engraçado, se a gente pegar, por exemplo, o rock, vamos pegar o rock dos anos 60 e 70, né? Vamos pegar Led Zeppelin, por exemplo. A estrutura harmônica não é tonal. A estrutura tonal é que a música erudita utiliza no período barroco, no período clássico e boa parte da música popular. Se você analisar todos os ritmos influenciados pelo blues, inclusive o rock, eu dou uma forçadinha para explicar dentro da teoria harmônica funcional. Mas ele já está um pouquinho fora. Quer dizer, dentro do próprio horizonte em que a pessoa que fez a crítica está, essa definição já não funciona tão bem. Olha que interessante. É, se a gente for conhecer lá o Ligeti, o Cage, né? E aí você já abre para outras muitas possibilidades, né? Do que seria a música, né? Porque, por exemplo, o Cage, ele não acha que o som deva ter significado, né? Ele acha que só o som é um material já pronto, né? Para fazer música. Né? Eu pensei até no exemplo da música concreta também, que nasce dentro da música erudita e não tem melodia nenhuma, é só sons pré-gravados. E a gente pode dizer que essa concepção, que foi uma concepção europeia, a gente pode chamar essa concepção de eurocêntrica, porque acaba excluindo a música hindu, boa parte da música do continente africano. Será que a gente pode dizer isso? Sim, eurocêntrica. Inclusive tem data de nascimento, tem o primeiro livro publicado a utilizar esses termos, sabe? É completamente eurocêntrica. Bem, tem uma autora, eu tenho até que dizer, Maria Prioli, Matos Prioli. Tu já vai começar a bater nela, tadinha da velha. Tadinha da velha. Poxa, véia... ela é legal, pelo amor de Deus, você é malvado com a velha. Tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aí pra galera ler. Eu não vou bater nela, não. Implicância com a vovozinha, olha. Mas, por exemplo, vamos pegar músicas que... porque ele fala também, assim, da música que é muito monódica, vamos dizer, que só tem uma... não tem melodia, sabe? Que é uma coisa que só fica num tipo de som, né? Mas vamos pegar exemplos, por exemplo, músicas mesmo do continente africano, ou rap, né? Ou outros exemplos aí. Acho que... Então vamos pegar alguns exemplos aqui de músicas que não obedecem essa regrinha, melodia, harmonia e ritmo. Vamos começar aqui pelo Val Passos, dá um exemplo aí, comenta alguma coisa. Seguinte, como foi bem exposto, né, que os critérios de análise seriam eurocêntricos, eu vou dar aqui um exemplo, seriam músicas tribais e músicas indígenas, que poderiam ser consideradas monódicas. E aí o que acontece? Você não pode aplicar, eu pelo menos acredito nisso, né? Como pessoa de humanas e tal, sei lá, com o mínimo de conhecimento, aplicar esses três elementos que foram aplicados como eurocêntricos, como melodia, harmonia e ritmo, a essas músicas, músicas tribais da África, da Oceania e a música dos indígenas. E Jorge, você tem algum exemplo assim, ó, de áudio? Não, né? Cara, assim, o meu exemplo de áudio, um bom exemplo de áudio de uma música, tá no link que você colocou. Que você colocou na própria página. Das crianças, né? Daquela criança batendo a mandíbula, né? Isso aí. Beleza. E, Thiago, dá pra você colocar o garotinho aí, ó, africano, fazendo uma brincadeira com a própria mandíbula? Peraí. Tá, aqui. Thank you. Isso iluminava, pô. Renato Martins, me fala aí de alguma música que você conheça que não obedeça as regrinhas eurocêntricas. Cara, o que eu acho que é interessante dizer é que, assim, uma das principais características do funk desde o seu nascimento é o ritmo. Então como é que um cara diz que o baile funk ele não tem ritmo? É uma música dançante, mesmo quando é o funk melody ou aqueles raps da felicidade que ele tá dizendo alguma coisa, ainda tem um ritmo pra se você dançar. E isso é bem fácil de ver naqueles, né, vídeos da Furacão 2000, tipo Rap do Solitário, Banho de Espuma e outros clássicos do funk que geral tá dançando no baile, mesmo ele cantando um rap, né, nesse sentido de contar uma história. Então eu acho que isso é um argumento muito, sei lá, não chega nem a ser válido, porque dizer que uma música dançante não tem ritmo não faz sentido. E qual que você escolheria aí pra dar um play aí? Olha, eu não tenho uma formação musical, então fica um pouco difícil dizer melodia ou harmonia pra vocês e dar uma bola fora. Uma música que eu acho muito legal é do Sabotage, da Nega Teresa, que todas as rimas dele terminam com a mesma entonação, né? E é uma puta música legal, ela é um samba e tem muito ritmo pra mim, mesmo ele sempre usando a mesma melodia. Tá bom, peraí, antes de dar o play, fique registrado, falando de funk clássico, que um dos participantes tá num cenário clássico do funk carioca. Daniel, onde é que você está agora? Eu estou em Campo Grande. Aonde? Que estrada? Que estrada? Ah, tá, cara. Estrada. É que eu moro na estrada da Fosse. Ah, vamos que dar inveja. O play. Aquela dama que ostentava a fama do meu coração, por ser dona, fracassar os que ousaram tentar, jamais foi o que soube lutar. Aquela dama Mestre que Marçal, ostentava a fama do meu coração, só quem dona, é Dona Ivone Lara. Chega mais, agora é eu, Sabotage. No samba, o rap, o reggae, represento o Brooklyn. A fúria aqui só ressuscita ao ver alguém deixar beat. Pariri no miudinho, Zazie, faço assim. Maurício vem no cavaquinho, quem duvidou chega aí. Demorou, curte aí, de Pirito ao Mangue. Na Conde ou Moraes, Bronx, Jardim Peri, Tatevi, Jardim Rebru, Jaqueline, Guaiana, ele é assim. Subi entrar e saí, respeitei, subi agir, não tirei, Zé Polvinho, que por fim é estupim. Perdoei, fiz a mim, que é de lei, por aqui, mas o que é, foi eu ri. Olha pra o que fiz, promessa fiz pra viver. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Foi tipo assim, haha, poxa, vivi. Quando te conheci, foi tipo assim. Não vou levar um dia tarde ali. Presenti a Lanin, a ti sou. Fui feliz, prometi, honrei meu nome. Segui, sem o pó, só perdim. Sou maló, sou assim. Pro Blensu, sou Maurim, ligo o jão. Que eu vinis, quem é de lei não se exibe. De Araque é o time, não pique. Rique, rique, um ratatá pra dar pipoco. Ligo o lobo, choco, zanga, o topo. Boutique, boutique, madame Vicky. Da xilique, cerveja, o whisky. Se pá, me subichos, é misagem assim. Pensando sim, que manda aqui, sempre cantou pra subir. Pode crer que eu já vi, que eu já sou algum. Acaba a mim me comparar com o Tequim. Desde que conheci a Selminha, a Tina, a Vivi, a Johanna, a Neri, o Beco, a Debi, o Tintim, o Rodrigo, a Pati, a Rolly, que nos trouxe os cookies de rempido, verdinho, só pra firma. Comi, João bateu, puta bri. Comentei com o Juninho, que ligou com o Gordinho, que tava com o Davi, ouvindo só rali. Tão Jobim, nós na fi, é sempre assim. Samba aqui, sobrinha Zeca, pagodinho. Mas é de lei, suspendi e citei. Cola aí com o Yeyel, com o Kiel, com o Camum, com o Rubim. Representando a família, sou do samba, raiz. Vou que vou, penso assim, hip hop é meu hino. De volta comigo, olha lá, é assim. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Então, beleza. E Thiago, dá um exemplo aí de uma musiquinha aí que não obedeça essas regrinhas que a gente falou agora. Bem, eu vou botar pra tocar agora, gente. Isso, depois a gente vai se aprofundar mais em outro cast sobre música japonesa. Eu vou botar o exemplo Os Tambores Taikos Japoneses. É uma música sem melodia, sem harmonia, apenas tambores enormes. É o verdadeiro tamborzão do japonês. Pode ouvir aí. Agora que a gente ouviu essa batucada aí japonesa aí. É japonesa, né, que você falou? Japonesa. Oh, rapaz. E, ô, especialista, dá um exemplo aí pra gente de algo que fuja dessas regras que a gente conhece bem. Eu ia colocar os 5 minutos e 33 segundos do Joe Cage, só que, coitado do ouvinte, acho que ele não vai... vai ferrar a cabeça do ouvinte isso. Então coloca Clapping Music do Steve Reich, uma música feita somente por palmas. Boa. De um compositor clássico. Pera aí. E você, Daniel, o que, que você apresenta pra gente uma música diferente desse eurocentrismo, boboca? Caraca, agora você me pegou, cara. Já que o tema é esse aí e tal, vamos botar a música do MC Guimé, aí essa que o autor do vídeo está criticando? Já é. MC Guimê, desse jeito novamente, se ligou? Vai segurando, moleque! De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso. Pro Instagram um close, ela comenta o caso. E aqui são vários casos pra gente desenrolar. Camarote fechado e champanhe pra estourar. De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso. Pro Instagram um close, ela comenta o caso. E aqui são vários casos pra gente desenrolar. Camarote fechado e champanhe pra estourar. Camarote fechado e champanhe pra estourar. Então vamos lá. Então o autor, ele faz uma audição do Guimé. Ele dá o play e fica lá com toda a sua boa vontade, entre aspas, né? Depois ele vai fazer suas críticas, né? Ele fala o seguinte, que a nota é uma nota só, né? Não varia, embora eu discorde particularmente. Eu podia botar um barulho agora de tê. Ele fala que a melodia não varia, que fica numa nota só, né? Que fica lá. Tá, tudo bem. Mas como é que é possível isso aí, analisar funcionalmente essa coisa e tentar tirar, obrigar, né? Quase que obrigar o funk a ter uma linha melódica, uma escala, né? E tal. Nessa hora eu fico com pena desse cara, desse vocalista, porque quando você é músico, você tem que ter um bom ouvido pra perceber. O funk trabalha com escalas microtonais, igual o new metal. Então são pequenas variações, mas elas existem. Elas sobem e descem pequenos em semitons, mas elas sobem e descem em semitons. Estão ali. E, Renato, o que você acha disso aí? Eu acho que uma vez, assim, quando eu escrevo pro Generation Bass, algumas vezes eu preciso escrever sobre alguma coisa que eu não gosto. Só que você tá analisando tecnicamente, você não pode colocar o seu gosto. Você tem que analisar friamente o que o cara faz. Se você gosta ou não, isso é uma opinião. E aí se confunde os termos. Uma análise técnica ou análise pessoal? Porque se passar uma mensagem sobre uma análise, se ele gosta do funk, se ele acha que o cara é um idiota, isso aquilo é uma opinião dele. Não pode colocar isso pra influenciar a pessoa que tá lendo, no caso, que tá vendo, né? Aí ficou bem claro que é uma opinião pessoal dele, né? Sim, gente, ele não participa da cultura do funk pra ele ser certo, ser errado. As pessoas que vivem a cultura do baile funk, eles gostam daquele canto daquele jeito e eles se divertem, igual foi demonstrado nas outras músicas, que você pode criar sem melodia, sem ritmo nem nada. Por que alguém que não participa daquilo interfere e ainda critica? Jorge, alguma colocação sobre essa questão aí do nosso guitarrista analisando o funk? Olha, uma das coisas que eu mais acho divertido nesse vídeo é quando ele tenta reproduzir o que ele acabou de ouvir com o violão, ou então com a própria voz, demonstrando uma, como eu posso dizer, é uma inabilidade técnica dele comprovar o que ele acabou de falar. Isso é uma coisa que me provoca arrepios. Eu me lembro quando ele fala que apenas tem uma nota, faz um acorde, fica lá batendo no violão. Como vocês mesmos disseram, com um pouquinho de mais boa vontade do que eles, um ouvido um pouco melhor, você sabe que o que ele mesmo está reproduzindo não é o que foi tocado há pouco na tal da audição do Guimé. Isso é uma coisa muito bizarra, porque parece que aquele violão que está ali, ou então nos outros vídeos, quando aparece a guitarra ao fundo, é como se fosse algo simbólico. Olha só, eu tenho um instrumento, eu estou tocando, estou mostrando para você que ele não sabe, que ele é ruim. Isso é péssimo pra mim. Tu sabe que eu não tinha reparado por esse lado? Agora você falando que eu dei um clique, né? Tipo, eu tô com um instrumento e eu sou um músico de verdade. Olha, eu toco guitarra e eu faço um acorde. Né? Violão é ostentação, né? Pois é, cara. E interessante, Jorge, você ter colocado isso aí, porque mesmo assim, né, ele tenta reproduzir na guitarra dele o que seria um acorde base, né, é audível, né, que não se encaixa, porque não foi feito daquela forma ali, não é pra ser feito daquela forma. E a gente cai numa questão aí também, que eu tava até conversando com um especialista, acho que ele pode explicar melhor agora, sobre essa questão do perigo que é analisar uma cultura, uma música popular com elementos, com outros elementos, vamos dizer, o clássico dele, entre aspas, né? Ô, especialista, o que você pode falar sobre isso aí? Sobre essa análise, sobre isso tudo. É, sobre essa questão, é sempre complicado. Hoje, quando um pesquisador, por exemplo, na área de etnomusicologia, quer dizer, ele vai analisar as práticas musicais de um grupo étnico específico. O que que ele faz? Ele vai se analisar de fora? Não. Ele vai se analisar de dentro daquela prática. Então, inclusive nos termos escolhidos para análise, ele vai ver os termos que são utilizados já naquele contexto para, a partir da maneira como as pessoas se referem a cada elemento de sua prática, trazer uma compreensão da prática. Essa é a maneira de estudo que se faz nessa área. Então, você aplicar um elemento externo não tem valor. Isso foi tentado por um certo tempo, enquanto se tinha uma ideia de que a harmonia não era uma chave interpretativa para um fenômeno musical específico, mas era uma teoria científica sobre a organização sonora, o que já se mostrou que não é. Então é uma prática antiquada, datada e que não funciona. E na música popular há um problema maior. Nós temos muitas ferramentas analíticas para a música erudita. Inclusive porque a música erudita você consegue analisar somente o elemento musical. Apesar que em muitos momentos você ter uma análise do contexto social que esse fenômeno musical ocorreu é essencial. Na música popular não se tem categorias, mesmo categorias para se analisar. É só ver casos como o jazz, que já é um tipo de música popular mais analisado, mais quase clássico, digamos assim. Já tem muitos estudos sobre o jazz e tem esse problema. Como que eu vou analisar esse fenômeno estético que é o jazz? Bossa nova. Não é música folclórica, não é música erudita. Há uma certa lacuna, inclusive porque o fenômeno música popular é algo que realmente ocorre com força no século XX. É do finalzinho do XIX, mas se fortalece no XX. Antes você tem, são outras coisas. A gente ainda não tem categorias suficientes. E você aplicar algo que seria da música erudita é completamente antitécnico. Não é uma análise objetiva isso. E há uma coisa interessante. O fato de muitos funks utilizarem de microtons e de quartos de tons é esteticamente muito interessante você utilizar isso na música popular. Concordo. É muito interessante. Vale a pena escutar, depois de ouvir esse cast, uma análise que o Tom Zé fez. Tom Zé também, né? Ah, tô ficando atoladinho? Isso. Fantástico aqui. Vale a pena. Então solta o Tom Zé. O negócio do atoladinho é o seguinte: o Globo do Rio fez um certo escândalo porque eu disse que o refrão da Atoladinha era uma das ondas concêntricas que a Bossa Nova tinha feito desencadear. Parece uma coisa tão diferente, tão distante, mas isso não é verdade. Então, eu fiz uma espécie de exegese para explicar o que eu tinha dito antes. Que o refrão da Atoladinha é um meta-refrão microtonal e polissemiótico. Ah. Agora ficou claro. Mas rapaz, você não explicou antes? Peraí. Vocês todos, inclusive o malandro do Bira, estão aptos a entender isso perfeitamente. Não é nenhum mistério. Olha, primeiro, microtonal. A microtonalidade foi abandonada desde o século IV. Os cristãos da religião católica não oficial no Império Romano cantavam assim nas catacumbas de Roma. Esse negócio chamado canto árabe, todo mundo conhece. Você perguntou isso ao Bira porque ele era testemunho ocular desse negócio? Talvez. E aí? Muito bem, o Papa Gregório I achou que isso não era conveniente politicamente para uma religião que ele queria, que ele teve essa intuição. É. Ele então fundou o canto gregoriano, que é fundado na escala diatônica. Dó, por favor, dó, ré, mi, fá. Essa prisão foi fundada no século IX em diante. durou, todos os físicos da história da música passaram mais de 10 anos discutindo se de dó para ré era um quarto de 444 menos 400 de ré para mi, então, até chegar à conclusão desse dó, ré, mi, fá, só se tinha certeza dos dois dó, que todo mundo sabe que é uma oitava, que é a metade da vibração da corda. É verdade, muito bem. Isso aí ninguém lhe tira. Não. Mas peraí, eu vou tentar ser simples. Eu vou tentar ser agora simples. Agora é tarde. Perdão. Cante, toque dó, ré. Todo mundo pensa que de dó pra ré só tem dó sustenido, ré. Não é verdade. De dó pra ré tem 9 intervalos. Que o ouvido humano foi completamente... tem as 9 comas que são os intervalos de dó até ré. Ora, o que acontece com... Aí, por que é que o refrão de tô ficando atoladinha é microtonal? Aí é que tá. Porque olha como ele é. Ele não é diatônico, de dó pra ré, nem de dó pra dó sustenido. Ele vai subindo quartos de tom. Tô ficando atoladinha. Vai empurrando a nota. Pronto. Tá, só de menos de um tom. Toque pra isso. Beleza, então partimos para o seguinte trecho, em que o autor, ele começa a falar que o ritmo é idiota, como o Jorge já tinha falado. Ele reproduz o ritmo com a boca, no caso o solfejo, né? Ele faz o solfejo rítmico, mas ele erra o solfejo rítmico, ele faz outro solfejo rítmico, que é parecido com o da música em questão, mas é diferente, ou seja, ele mostra que não é qualquer um que consegue fazer. Não tem melodia, não tem harmonia, o que sobra é um ritmo que repete a música inteira, um ritmo idiota. Qualquer macaco consegue fazer com a boca. Ele fala que qualquer macaco consegue fazer com a boca, né? Será que aí estaria um racismo disfarçado? Porque ele fala macaco, ele perde a linha, né? E começa a chamar todo mundo de retardado mental, besta, imbecil e de animal. Será que esse macaco que ele se referiu antes, ele estava falando desse animal agora, que ele está chamando o funkeiro, no caso? É bem complicado quando a pessoa começa a perder a linha e xingar simplesmente, né? Como é que fica essa questão aí? Ele erra o ritmo, como o Jorge já tinha falado, e começa a entrar nesses xingamentos gratuitos. Eu gostaria até de começar aqui com o Renato. O Renato comentando sobre isso aí. O que, que você já viu sobre esse tipo de preconceito? E, claro, o que, que você acha sobre essa parte da análise aí do vocalista, né? Ah, eu vejo muito que quando uma pessoa xinga outra pessoa, ela tá querendo agredir ela, porque o xingamento só tende a depreciar o outro lado, a ofender, a machucar, e a pessoa se fechar nesse ponto, né? Não querer mais conversar, ou no caso, argumentar. Então ele começa a agredir para desmerecer e mostrar que ele é superior ao outro. Dizer que é idiota, que o macaco consegue fazer, só que ele mesmo mostra que ele não consegue fazer. Então, tipo, o macaco é mais inteligente que ele, né? Esse tipo de preconceito é muito grande. Eu mesmo já sofri isso por um acaso. Algumas vezes eu tava aqui em São Paulo conversando com um promotor de festa ou dono de festa pra tocar, e aí, tipo, sei lá, tava 90% da coisa arranjada, eles falam assim, ah, mas beleza, como é que a gente põe no flyer, né? Ah, põe Renato do Funk na Caixa. Frank, mas você não vai tocar funk, né? Não, vou. Você vai? Não, então, pô, cara, então vamos ver essa data aí, porque tá meio cheio de... Tipo, porra, sim, cara. Qual é o problema, cara? Qual que é o problema do funk? O cara foi te empurrando, tipo assim, ah, vou inventar uma desculpa agora. Isso aconteceu mais de uma vez. Outro dia eu tava num bar aqui de São Paulo, muito, assim, de playboy, né? E aí tava com umas meninas conversando, e elas falaram assim, ah, mas você faz o quê? Eu falei, ah, sou produtor, né? Ah, mas o que, que você faz assim especificamente? Eu falei, ah, eu trabalho com funk. Ah, mas é aquele funk americano, né? Eu falei, não, funk carioca. Uhum. O carioca? Aquele lixo? Eu falei, então, aquele lixo, mas eu tô na mesma mesa que você, né? E ele tá pagando minhas contas. Exatamente. Ela ficou com aquela cara assim, né? Tipo, tal. E... É engraçado que esse escape é antigo, né? Já falar assim, ah, é funk americano? Ah, esse sim. Então tudo bem, né? Qual que é o problema, velho? Tipo, eu não tô criticando o gosto musical dela. Por que, que ela vem criticar o meu, sabe? E aí é o mesmo o ponto de você xingar alguém. Tipo, como você ouve funk carioca? Tipo, e daí? É a mesma essa coisa. Parte... Como você escuta MPB? Você escuta MPB? Não acredito. É a mesma coisa. Uhum. Essa parte de estar tocando na noite, discotecando, isso eu também já sofri. De estar botar uma música funk na hora, assim, e vir o produtor da festa, tira essa porra agora! E o pior é... Eu fui meio abusado, eu confesso, era uma festa de indie rock. Mas era de punk, né? Não era uns punk? Não. Aí eu fui expulso com o MC. Mas eles que me chamaram pra tocar, eu não tenho culpa. Eles, mas como discotecando, aí era uma festa de indie rock, botei uma versão do Bideobaldi, que era uma versão em funk, mas era Bideobaldi, uma banda respeitada pelo pessoal do indie. E veio o produtor da festa correndo pra minha cabine pra eu tirar na hora, no meio da faixa. Nossa, cara. É, a gente tocou uma vez também. Eu aposto que a mulherada deve ter se acabado de dançar nesses 2 minutos de música, né? E eu gritando com ele, você me deu balde, porra, tu não conhece me deu balde? Ele, não, tira esse funk, isso não é funk, você me deu balde, ô imbecil. É um preconceito, chega até a ser idiota, né? Uhum. Agora sim, falando de preconceito, né, eu queria voltar no ponto aí do vídeo, que aí até o Daniel falou, pô, será que isso não é um racismo velado, alguma coisa assim, porque ele utilizou o termo macaco. Independente do uso ou não da expressão e de ser racismo ou não, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Eu acho que quando você faz um vídeo e tal na internet, você é um videologer, ou quando você tá compartilhando alguma coisa em rede social, sei lá, quando você tá conversando com alguém num bar, você tá falando com alguém da sua família, você tá falando com seu filho, você tá conversando com outra pessoa, acho que a gente perdeu muito o crivo de qual é o adjetivo que eu vou utilizar, né, pra qualificar ou pra desqualificar outra pessoa, porque imbecil, animal, retardado mental, acho que são, sabe, determinadas coisas que, poxa, pode ser legal pra audiência, você ganha milhares de likes lá, a pessoa curte, compartilha. Eu não sei até que ponto isso de rede social, videologer, etc., que eles criam tanto desses discursos de ódio, eles podem estar fazendo, sei lá, um desserviço educacional, um desserviço cidadão, um desserviço ético, aliás. Porque isso pode parecer engraçado, isso pode parecer legal, mas isso aumenta as microviolências que a gente faz e recebe em qualquer coisa, num telefonema, num chat, conversando com outra pessoa. Do nada, é imbecil, é animal, é doente mental, macaco, essas coisas assim. Quando você vê um vídeo com tantos compartilhamentos, cara, isso assusta demais, porque além de banalizar esse ato de violência, sei lá, isso parece que alimenta, né, e as pessoas reproduzem. Isso é muito bizarro pra mim, cara. O que eu acho interessante disso tudo é que essas ofensas, na minha opinião, assim, vendo de fora, eu acho que não chega a ofender o pessoal funkeiro. Tanto que tem uma dupla, não, eles romperam, mas tem um pessoal lá no Rio que, uma dupla antigamente, que era o Gorila e Preto. Uhum. Ou seja, o macaco não ofende os caras. Um deles se chama Gorila e o outro chama Preto. E eles ganham a vida assim. É o tipo caso do empoderamento, né? É o caso do... Eu vou utilizar aquilo que me classifica para me afirmar, né? Isso é uma coisa que eu considero muito interessante. E a maioria das minorias, né, étnico-raciais que buscam afirmação social tem utilizado de uma forma sublime esse empoderamento. Isso consegue não ser compreendido por grande parte da sociedade. A gente até fez um podcast lá no debate histórico que explicou isso. A questão, por exemplo, do movimento feminista que usa lá. Tem um grupo chamado Putinhas Aborteiras. Todo mundo que é feminista é chamada de putinha ou aborteira e tal. Elas colocaram um grupo, o nome de Putinhas Aborteiras. E sabe o que é interessante? Muitas das músicas delas são funks. E é funk. Aí, Thiago, a gente tava comentando isso outro dia, né? Esse eu não prefiro não comentar, não, mano. Tu não gostou do som, né, cara? Eu tenho muitas críticas a elas, mas voltando... quem ouve não se torna uma pessoa retardada. O fato de eu não gostar do som delas não deixa de ser funk. Uhum. Isso que é importante que as pessoas entendam. Eu não preciso gostar delas. Mas eu preciso respeitar quem ouve. O problema é de quem ouve. Se gosta, beleza. E especialista, alguma coisa aí pra fechar essa parte? Cara, a partir do momento que você faz uma análise, tentando uma análise imparcial, e passa por uma agressão, tirou toda a seriedade. Idiota significa aquele que não pensa, ou aquele que só pensa em si mesmo. E um ritmo não pensa. Então você não pode chamar um ritmo de idiota. É assim, é que ele falou, né? O ritmo é idiota, né? Então. Tipo, o ritmo não pensa, né? Pois é, né? Primeiro, isso é crime. Retardado mental é um termo que é pejorativo, não tem validade nenhuma, dá margem, inclusive, a processo. E não somente por uma questão legal falando isso. Não se agride uma pessoa verbalmente. É o tipo de vocabulário que você, sei lá, numa conversa de bar com seu amigo, você pode utilizar. Você não vai levar isso. Você criar um ódio étnico às pessoas, você vai desqualificar a condição de indivíduo, porque na nossa sociedade, apelar para uma incapacidade mental de alguém é você tirar a característica dela como indivíduo. Na nossa sociedade, todo aquele que não é mentalmente saudável é tratado como coisa. Essa é uma questão. Então, você utilizar esse tipo de termo, você está buscando desumanizar aquele indivíduo. Isso é muito sério. Isso não se brinca com isso. Não se traz esse tipo de mensagem de ódio a público. Isso é uma falta de empatia com o ser humano, na minha opinião. Só fazer um adendo, o pessoal, por exemplo, ele, que é o roqueiro, que tem o cabelo comprido, o Nando, não o nosso companheiro especialista, ele fala do funk que tem um monte de idiota e tudo mais. Mas se você olhar friamente, os roqueiros também não abaixam a cabeça e ficam fazendo aqueles headbanger assim. Pois é. Pra mim é um pouco idiota, entendeu? Uhum. Se for analisar o que ele acha idiota, pra ele é idiota, mas do outro lado é idiota o que ele faz, manja. Uhum. Então esse ponto de vista, pra determinar o que é ou não é idiota, depende do lado que você tá vendo. Então acho que não existe o certo ou errado, cada um tem a sua opinião sobre o que é idiota ou não. Sim. Pra entender como é bom bater cabeça só tendo cabelo comprido ou Rastafari, senão não dá pra entender. Com cabelo baixo você não... Não rola, verdade. É verdade. É, mas só sarrando uma menina no baile pra você entender como é bom o baile funk, né? Amém, também. Merece a edição pra entrar agora sarrei. Agora... Solta o sarrei aí, põe o sarra pra esquerda, sarra pra direita. Solta o sarrei. Salagadoola, metricaboola, bibbidi-bobbidi. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Arriba! Caiva menina, vou te tacar o peru. Te ponho pipi do jeito sensual. Te ponho pipi do jeito sensual. Toma picarafa, toma picarafa, toma picara fatal. Sarra na piroca. Sarra na piroca. Sarra na picaiva, menina, vou te tacar o peru. Te ponho pipi do jeito sensual. Te ponho pipi do jeito sensual. Toma picarafa, toma picarafa tal. Sarra na piroca. Mexicabunda, paracabunda, mexicabunda, paracabunda, paracabunda, paracabunda, mexicabunda, mexicabunda, mexicabunda, mexicabunda, bunda, vou te tacar o peru. Te ponho pipi do jeito sensual. Agora a gente vai entrar na parte aqui que é um pouquinho mais complicada. E sobre esse ritmo, este imbecil, este animal, relata as pobrezas da vida dele. O rapazinho lá, o Nando, né? Ele critica o funk pela sua pobreza de espírito, né? Ele critica principalmente a questão da ostentação. Aí ele vai falar dos princípios do funk, de que a indústria prefere gastar dinheiro com isso, de que, mas não levando em conta que o Guimé, assim como boa parte dos funkeiros da Baixada Santista, conseguiram ascender, né? Graças ao YouTube, não graças à TV, né? Então tem essa parte da história aí que ele não conhece, mas ele vai criticar principalmente aí a questão da ostentação, que seriam pobres que estão idolatrando, né? Idolatrando um consumismo, né? Então, Jorge, o que você acha aí dessa crítica dele quanto ao funk ostentação e a sua idolatria ao consumismo, né? Olha, o primeiro ponto aí que eu queria tratar era o conceito que ele fala de pobreza de espírito. Quando ele coloca pobreza de espírito, isso me faz pensar no Hegel, sabe? No historiador, do filósofo, né? No século XIX, que Hegel dizia que é possível compreender o modus operandi de uma civilização através da análise do seu espírito, né? Análise do espírito que perpassa por ela, uma questão relacionada ao espírito do tempo. Trazendo aí o Hegel, que certamente ele não utilizou, eu tenho que tratar uma coisa muito delicada. Assim que o Nando ele fala, né, que porque você está no funk ostentação incentivando o consumismo, que tem coisas melhores do que isso, vocês estão sendo cooptados pela mídia, vocês fazem parte do sistema e tal, etc. Ele está mostrando uma coisa que para mim é muito complicada. Porque o funk ostentação é um movimento simbólico de afirmação social de um grupo que foi alijado de um padrão de consumo que no Brasil estava restrito a um grupo social muito bem definido, que é um consumo classe média, um consumo dos frequentadores tradicionais de shoppings e etc. Não é em vão que há um diálogo do movimento do funk ostentação com práticas sociais como rolezinho e etc. O que está sendo colocado, se por um lado, sociologicamente, é uma necessidade de ter o mesmo consumo, ou pelo menos reivindicar o acesso e a circulação de determinados produtos culturais que estavam restritos a apenas um grupo social, de um outro lado, também existe uma reconstrução identitária da favela, dos amigos, da amizade, como não sendo apenas um símbolo de pobreza e miséria. Ainda que isso possa parecer consumista quando se fala de carro grande, relógio e etc., a gente não pode esquecer que há uma possibilidade de interpretação de forma metafórica. O que eu quero dizer? Alguns estudos antropológicos colocam que todos aqueles desejos não seriam puramente questões relacionadas a consumo, mas é uma projeção do que é visto como bem-estar. É como se fosse um paraíso, uma coisa boa, as coisas boas acontecem aqui também. E não se faz isso por uma falta de repertório. Se faz isso porque é o que a sociedade atual considera como padrão de bem-estar. Essa mesma sociedade atual que o Nando vive. E o Nando, no vídeo, ele coloca que carro importado e tal, etc., são coisas boas. Ele não tira isso, mas ele fala que, poxa, pro funkeiro isso é consumismo, isso é ostentação. Como se, olha, você não pode. Na verdade, quando se cria um discurso qualquer, você não cria puramente por uma fantasia ou por uma alienação. Você está dialogando com os símbolos que estão presentes na cultura. Esses símbolos, eles são partilhados por grupos, entre aspas, mais ricos, por grupos mais pobres. O complicado é quando você indica que o grupo mais pobre não pode fazer por sua condição. Olha só, você é pobre, esse relógio de ouro aí, você não pode estar com ele no clipe não, porque você é pobre, você está na favela e tal. Isso é muito complicado. É como o papo da antena parabólica, da TV de plasma, né? Exatamente. Tiago Lima, o especialista. A gente estava conversando aí sobre isso, a gente até falou do Nike é a Ferrari do pobre, né? Então, complemente aí sobre esse papo. Eu acho essa análise social extremamente interessante. A gente vive um momento em que realmente pessoas de classes diferentes que não consumiam tanto têm consumido. Como há esse estereótipo de associar o funk à pobreza, que é um estereótipo, né? Sim. É um estereótipo social. Bom, Essa crítica fica pobre, além de tudo que já foi comentado, aquela questão com o brinco lá, né? Teoricamente ele tá também ali ostentando uma televisão grande, né? De fundo, assim, um instrumento violão. Musical, né? Gravando e colocando no YouTube, quer dizer, tem acesso à internet. Na nossa sociedade hoje, realmente, tem uma certa relação na prática, bem-estar, aquilo que eu possuo. Isso é aquilo que foi colocado no nosso mundo hoje, tem realmente essa relação. Você quer criticar essa relação entre ter algo e ter bem-estar? Não dá pra criticar somente num universo específico, no universo do funk. Todo mundo que atua na área de educação sabe que qual que é a conversa da criancinha de classe A? Quem tem o tênis mais caro? Quem tem a roupa mais cara? Bom, então você quer realmente criticar esse discurso? Ok, então você vai criticar em todos os pontos onde esse discurso ocorre. É de um reducionismo muito grande, atribuir necessariamente ao funk. Você quer criticar esse discurso, ver problemas nele? Então você vai criticar em todos os âmbitos sociais em que ele ocorre. É o famoso caso de criticar que o funk como se fosse o causador disso, né? Sim, esse discurso que está na nossa sociedade. Vamos fazer, por exemplo, quando no século XIX, pensando em música, né, ocorre o surgimento de uma classe de comerciantes que se fortalece, o que que vai acontecer? Uma série de ritmos que eram folclóricos vão se tornar chiques, valsa, né? Uhum. Por causa da valsa. Por causa da valsa. O violino. Putz, violino é instrumento de cigano. Uhum. Um dos grupos sociais que mais sofrem preconceitos ao longo da história europeia. Você tem as pessoas ali começam a ter maior influência, você vai expressar a aquisição de uma maior influência social através da sua produção musical também. E aí é o que está acontecendo. A gente está nesse momento em que várias classes sociais têm tido mais diálogo, mais circulação, né, social. Então você. Isso é um fenômeno natural. Naquela época, no século XIX, o que, que você fez? Como o valor para ser alguém socialmente aceito era teoricamente ter erudição? E vamos botar erudição entre 50 mil aspas, né? Uhum. É complicado esse tema aí. É, vamos colocar entre 50 mil aspas, porque na época ter erudição era ler, por exemplo, folhetim, romance, que era tudo igual. Então você colocava hoje o valor, o que, que é estar bem hoje? É ter coisa, então você vai expressar isso. Uhum. Você vai expressar isso, está falando a mesma língua que todas as crianças, que todas as classes sociais estão falando hoje. Quer criticar isso? Então vamos criticar em tudo. Vamos criticar inclusive nos preços de CD de heavy metal, então também. Sim, sim. Seria também uma questão de entender, né? O que o funk está refletindo da sociedade, né? No caso, esse tipo de funk, né, que está refletindo esses valores que já existem, né? Já existem há muito tempo. Já, né? Existe, né? E o caso da indústria investir é aquela coisa, né? Qualquer meio musical funciona através de uma indústria. E tem essa questão também do cara invejar, né? Invejar o que está sendo lançado pela indústria agora, né? Como eu disse, o Guimé, por exemplo, e os outros da ostentação, eles acenderam através do YouTube, internet, eles não tiveram ajuda da mídia agora, que a mídia está pegando e está mostrando, né? Mas, de qualquer forma, tem esses caras que invejam quem está na indústria, mas ao mesmo tempo quer fazer parte. Então, quem está sendo lançado pela indústria não presta. Teria valor, seria o dele. Tiago Malta, fala aí. Eu tenho dificuldade para entender o funk ostentação como letra, como poesia, de você só tá, é quase um comercial, você tá falando de vários produtos, mas esse tipo de poesia, vamos dizer assim, não nasceu neles. Você pode pegar o exemplo do Camaro Amarelo, que era, já se falava isso. Aí você continua. Aí se a pessoa quiser ser preconceituosa, você continua falando de ritmos populares. Aí você pode pegar o exemplo do Korne, que era um grande comercial do Adidas. Uhum. E se você quiser pegar um pouquinho mais antigo, você pega a Janis Joplin vendendo Mercedes-Benz. E era já ostentação já. Era já desejar algo que você não tem. Posso só fazer um adendo aos exemplos que você citou? E tarde o Itapuã do Toquinho Vinícius? Pô, verdade. Até pra rolar o áudio, hein, Thiago? Claro, claro. Então, solta aí. Vinícius Ostentação. Um velho calção de banho podia pra vadiar um mar que não tem tamanho. Um arco-íris no ar, depois na praça caindo. De vime, bebeu uma água de coco. E Renato, você tem alguma colocação pra gente fechar esse bloco? Pô, tem, hein? Te falar que... Manda ver, então. Em 2012 eu tive a chance de gravar junto com alguns amigos aqui em São Paulo o documentário Funk Ostentação. E esse lance é muito interessante, porque eu pude viver junto com alguns funkeiros por um tempo e eu entendi o que é essa vontade deles de querer. Tanto que tinha alguns deles que se vestiam melhor do que eu, assim. Não tô querendo falar que eu sou rico e tal, mas... Uhum. Por uma pessoa de classe média, comparado com o pessoal, eles se vestiam muito melhor do que eu. Porque eles tinham uma vontade de ser uma pessoa bonita, de se portar bem, de ter as coisas que agregam valor às pessoas hoje em dia. Então, por exemplo, ter uma polo da Lacoste, pô, até na minha turma é uma coisa que você fala, nossa, o cara tem uma Lacoste. E eles compram e eles exigem o original, porque eles vão se sentir bem. E muito disso é por causa da nossa sociedade capitalista, que mostra que quem tem dinheiro é uma pessoa bem-sucedida. Uhum. Quem veste aquela marca cara é uma pessoa bem-sucedida. Ok, então eles vão fazer isso também. Só que agora eles estão tendo condições de ter isso. Eles vão arranjar um emprego de operador de telemarketing, de vendedor no shopping, qualquer emprego pequeno, mas eles têm crédito. Então eles chegam lá na loja e compram a camiseta em 4 vezes. Eles vão e compram um Oakley em 5 vezes. Eles compram um Nike, um Puma, até mesmo um sapato da Lacoste em 5 vezes e eles têm tudo original. E eles querem ter o original e eles fazem questão de mostrar que é original. Então toda a vontade que a gente tem quando está estudando e arranja um primeiro emprego e quer gastar com roupa, com show, com bebida, com tudo, eles fazem da mesma maneira. Então o que incomoda as pessoas são isso. Agora aquele pessoal que não tinha condição, tem. Aquele pessoal que nunca pôde comprar uma garrafa de Red Label, agora tem. E eles se incomodam porque eles também compram uma Red Label. Eles se incomodam porque um funkeiro usa a mesma camiseta polo original que eles usam. Como é que aquele povo que sempre eles foram superiores agora são iguais a ele? Uhum. Renato. Oi. Eu não sei se dá pra fazer um link, já que o funk é um filho do rap americano. Você vê muito o rap old school, é aquele gueto, o feioso. E os rappers que se deram bem e subiram na vida, os outros clipes mais recentes, essa já é essa vibe de ostentação, mostrar ouro, mostrar carro, mostrar mulher bonita. O funk ostentação, ele bebeu dessa fonte, não? Sim, ele fez a mesma coisa. A história é parecida. Eles primeiro foram recriminados, aí aos poucos a indústria viu que podia ganhar dinheiro com eles, e aí os caras alcançaram o dinheiro e o luxo e estão mostrando que eles chegaram nisso. Coisa que qualquer pessoa faria, qualquer um quer mostrar que está numa situação melhor. Só que isso incomoda a classe média, principalmente no Rio-São Paulo, que tem essa classe média elitista que quer determinar o que é o certo, como o roqueiro quer determinar que a música dele, do vídeo, é melhor do que a do Guimê, né? E então incomoda muito eles. E um ponto muito interessante nesse funk ostentação é o seguinte, que ele não é novo, ele não surgiu agora em 2009 ou em 2010. O funk sempre falou de marca, tanto que tem o bonde do ciclone, tem a chatuba de mesquita que fala do tênis, que eles falam de andamos de Headley. A marca sempre teve muito implícita no funk, só que por alguns momentos tá mais em alta ou tá mais em baixa. A diferença entre o charme e o funk já falava já de marca. Sim, então assim, é uma coisa que estava presente. Só que a economia do Brasil mudou de 10 anos para cá. E assim, a maioria, pelo menos aqui na Zona Leste de São Paulo, que não tinha condições, agora tem. E isso incomoda quem sempre teve, né? Porque agora se iguala. Então, dizer que é uma pobreza de espírito, eu acho isso muito ruim, porque uma classe social que nunca teve nada, agora tem. E eles estão mostrando isso para os próprios companheiros, que agora eles têm condição. Cara, isso é uma vitória para eles. Como é que isso é pobreza de espírito? O funk, ele sempre retratou a realidade social. E ela retratou da mesma maneira. São Paulo é movido a dinheiro. São Paulo é movido a marca, a empresa, a indústria. Eles estão vivendo isso. Só que eles estão sendo recriminados por isso. O rolezinho é muito disso. Todo paulista de classe média, quando tem 12, 13 anos, se encontra no shopping no sábado. Quando o funkeiro fez isso, virou um problema. Tá ligado? Um problema, foi proibido. Foi proibido, tinha polícia, tinha tiro, tinha tudo. Mas eles não estão fazendo nada do que não é comum aqui. Não é só o funkeiro, não. Em 2000, tem até um documentário que mostra que pegaram uma galera de uma favela, não lembro de qual agora, colocaram no ônibus e levaram pro shopping. Foi a mesma coisa. A polícia em volta, a polícia parando, todo mundo olhando, todo mundo desconfiado, aquela coisa toda. Porque a maioria de pobres, você via pela roupa, né? Simples, né? E a maioria negra também, né? Então, todo aquele grupo chamou muita atenção. E a classe média, a gente viu aí nos jogos de futebol, a gente até falou lá no debate de história, né, Jorge? Então, a gente vê aí pelos próprios jogos da Copa, né? Arquibancada norueguesa. É um pouco disso. O shopping é um espaço público. Mas pra quem tem dinheiro, não vem aqui favelado porque aqui não é o seu lugar. Mas ele é público, fique tranquilo. Então é aquilo. Enquanto a cultura tava debaixo do tapete, enquanto a cultura tava na favela, enquanto a cultura tava escondido, tudo bem, deixa viver. Mas chegou a incomodar eles, chegou a comprar a mesma roupa que eles, chegou no mesmo clube que eles, porra, isso é um problema. Como é que a gente vai acabar com isso agora, entendeu? Sim. E aí foi muito a questão do rolezinho e do funk ostentação. Essa galera não tá nem aí pra classe elitista, entendeu? Uhum. Eles têm o rolê deles, têm a casa noturna deles, eles vivem a cultura deles e a economia deles, eles não estão nem aí. O único problema é quando a polícia esbarra e manda eles pra fora do shopping, mas no âmbito geral, eles não estão nem aí pra essa galera que recrimina eles. É, a gente pode dizer, então, que eles, assim, não mudaram de classe. Eles estão usufruindo o que eles estão ganhando. Sim. É basicamente isso, né? Eles estão vivendo uma conquista que eles puderam ter trabalhando e muito por causa da economia do Brasil. Sim. E aí pode botar algum som, ó, Thiago? Algum som desses que ele citou, que o Renato citou? Acho que seria uma boa. Cara, eu acho que o rap do Silva é muito legal porque mostra a história do cara trabalhador e ele se ferra. Uhum. O Chatuba de Mesquita não, mas... É que Ostentação é muito marca, né? Mas eu acho que os plaquê de 100 do Guimê é muito bom. Uhum. Porque ele fala do Citroën e tal. Ah, verdade. O Citroën é um carro popular. E ele tá dizendo que ele pode comprar um carro popular. Não tá falando da Mercedes, uma Ferrari. Ele tá dizendo assim, cara, agora eu tenho um Citroën. Uhum. Entendeu? E isso é uma vitória muito grande deles. Então, essa parte eu nunca tinha reparado, não, Renato. É, mas então, ele tá nem no Citroën. Você fala, pô, eu podia estar no Mercedes, podia estar numa Ferrari. Ele tá no Citroën, cara. Ele tá com uma garrafa de Red Label, de Absolute, que é o que ele consegue alcançar. Ele tá vivendo aquilo e tá demonstrando aquilo. Então eu acho que essa é a vibe do funk ostentação. Beleza. Então solta aí, Thiago. Solta o que, Renato? Eu acho que o plaquê de 100, né? Me segui mesmo. Plaquê de 100. Plaquê de 100, peraí. Vai. Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem Bandit. RR tem também. Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem Bandit. RR tem também. RR tem também. Ó, vem neném. A noite chegou e nós partiu pro baile funk. E como de costume, toca a nave. Então, pessoal, vamos aqui pra última parte. Fala sobre as drogas, crack e maconha. Quem em sã consciência investe dinheiro em uma merda que não tem melodia, que não tem harmonia, que não tem porra nenhuma e que é só lixo? Você. Você que compra droga. Você que compra maconha para fumar, cocaína para cheirar, crack. Quando você compra essa merda, o traficante tem que lavar a porra do dinheiro de algum jeito. E como é que ele lava esse dinheiro? Com MC Guimê. O autor do vídeo claramente associa o tráfico ao MC Guimê, né? Então não sei se isso caberia até processos ou coisas do tipo. Existe essa associação que a gente já falou um pouco, acho que a gente, só para a gente complementar mais um pouco, falar sobre essa ideia de associar sempre o funk à marginalidade, aos traficantes, à droga e coisas do tipo. Seria por causa de uma localização, por ser na favela, por ter um preconceito ligado ao negro mesmo, né? Por que seria sempre essa associação com a bandidagem, com a droga, com a música ser coisa de bandido, né? Essa música, o funk ser uma música de bandido, né? Por que existe essa associação aí? Cara, isso é uma coisa um pouco complexa de se explicar, né? Mas, por exemplo, a mídia, ela sempre usufruiu do funk. Quando era interessante pra ela, que poderia vender, eles falam bem. Tipo, Mulher Melancia, Momento do Creu, Momento do Boladona. A mídia sempre se usufrui. Só que ela também aproveita pra falar mal. Por quê? Porque tem um negro, porque tá na favela, porque é uma coisa escondida, porque fala de droga, porque fala de sexo. Como se nenhuma outra música fizesse isso. Mas eles enaltecem essas coisas ruins. Tanto que, assim, aqui, uma matéria que eu lembro aqui em São Paulo dizia assim: pior escola. Tem aquela classificação das escolas do estado de São Paulo, qual que foi a melhor e qual foi a pior, né? Aí a notícia era: os alunos da pior escola de São Paulo escutam funk. Nossa. Pô, colocar funk com pior escola, nossa, isso é manchete de capa, tá ligado? É, só que isso exclui todas as outras escolas. Parece que em nenhum outro lugar de São Paulo se escuta funk. Então associar o funk com a pobreza, com o crime, com a marginalidade, é uma coisa interessante pra mídia, porque vem de capa. E ao mesmo tempo distancia as pessoas interessadas. Quem vai querer chegar pro pai e falar: pai, vou trabalhar com o ritmo da favela, o ritmo do crime, o ritmo de drogas, tá ligado? Eu não posso dizer muito do Rio, porque eu não sou do Rio, eu não vivi. Mas pelo que eu leio, muito do governo e da mídia tentou reprimir o funk. O funk. Tanto que o lance do Proibidão rolou quando os caras falaram: cara, não vai mais rolar baile funk aqui no lugar comum. Aí os traficantes falaram: então vem comigo. É, no Rio de Janeiro foi proibido. Decreto municipal. Então, e aí foi o que criou o funk proibidão. Aí depois eles falam: porra, o crime tá com a cultura. Mas eles que não estão com a cultura, entendeu? O primeiro evento que eu consegui ver com bons olhos do governo pro baile funk foi o Rio Parada Funk. E a gente tá em 2011, 2012, no primeiro evento, sabe? É uma cultura que existe desde 1980, quando o Hermano Viana conseguiu já visualizar a complexidade da coisa. Quase na virada dos anos 90. E agora o governo vai dar uma atenção? Tipo, porra, passaram 30 anos pra vocês perceberem que não vão conseguir matar? Ah, então tá bom, vem pra cá? Ou será que foi uma questão econômica? Porra, os caras estão com dinheiro. Vamos trazer eles pra próximo da gente, que é melhor do que deixar com o traficante que consegue o dinheiro deles, veja. Ficou bem na cara do ostentação agora, né? Tá indo pra televisão e tal, tão puxando bem, né? Sim, então eles pegam, por exemplo, alguns ícones do funk, a Anitta, que eles conseguem controlar e é uma coisa... Ela é bonita, ela sabe falar, ela sabe se portar. É mais fácil para eles pegarem ela e falarem: olha, a gente também cuida de funk, vem com a gente. Do que pegar, tipo, a Tati Quebra-Barraco, manja. Sim. Que é raiz do funk, ela a fala... Quebra-barraco é foda pra caralho. Entendeu? Ou se não pegar a MC Carol, que fala mesmo o que é o funk e tal. Não, eles não conseguem controlar esse pessoal da maneira que eles querem. Então eles precisam pegar, tipo, uma Anitta, um Naldo. Porque eles é o que eles conseguem vender e falar pra classe média: ó, gente, agora o funk tá legal, vamos gostar. O funk não é só aquilo, o funk é uma cultura inteira, tá ligado? Renato, será que a gente pode criticar, então, programas tipo Regina Casé? O que, que tu acha disso aí? Cara, o Regina Casé é um programa interessante, porque eles fizeram isso, eles puxaram o que é a favela pra Globo, né? Eles levaram tudo que vive na favela, eles trouxeram pra lá. Então é a primeira porta do funkeiro. Porque até então o funkeiro ia pra colocar dançarina e dançar, levava, tipo, MC Serginho, levava o pessoal da... Sim. Da Dona Gigi, tudo que era os mais estereótipos, a ponta da iceberg, eles levavam pra falar: olha só que engraçado isso daqui, hahaha, vamos continuar nossa vida, veja. Isso era muito ruim, então a mídia nunca deu atenção pra eles, só falavam mal, tá ligado? Teve uma época até que os Trapalhões começaram a puxar mais a questão do funk, né? Não sei se tu lembra. Poxa, isso eu não cheguei a ver. Até o professor Malandro e o Inspetor Faustão, como é que é o nome? Inspetor Faustão e Professor Malandro, tem o funk lá deles também. É, foi uma época que... Todo mundo caiu no funk. Mas tu falou da Tati, quando, pra ter uma ideia, respeito que eu tenho, quando se chama lá fora alguém pra representar as cantoras, as divas do funk carioca... Quem vai é Tati Quebra-Barraco, Daisy Tigrona, não vai Anitta, não vai essas coisas pra lá. Então, e esse era o ponto que eu queria chegar. O brasileiro, a mídia brasileira, essa classe elitista, nunca deu valor pro funk. Aí o que aconteceu? Chegou um alemão americano aqui, viu o valor, viu o som que era interessante, produziu e levou pra fora. Então, tipo, mais uma vez o estrangeiro chegou aqui, pegou o ouro e levou pra fora, igual os portugueses fizeram, mas já. Eu me lembro de um festival que teve, eu acho que foi na Espanha, que era um cantor, um artista de cada nação, teoricamente, do mundo ocidental. E quem foi representando o Brasil foi a Tati. E foi um absurdo, foi um alvoroço como chamaram a Tati para representar o Brasil. É uma coisa estranha. Como é que o brasileiro não pode aceitar isso? Tá ligado? Outro dia o Sunny Pitbull foi tocar lá em Nova York, naquele Brazilian Day. E uma brasileira falou que o funk era a pior coisa do Brasil. Tipo, ela ia se apresentar no mesmo palco que o cara. E ela fala isso. Quem falou isso? Ah, eu não consigo lembrar o nome agora, mas posso te mandar a matéria. Então, assim, agora imagina se fosse o inverso. O Sonny Pitbull fala assim, cara, vou tocar com uma cantora de MPB e MPB é um lixo. Nossa. Pois é. Aí a mídia ia cair matando, como um funkeiro, um cara que faz aquela cultura do gueto e fala mal de qualquer outra coisa. Mas o inverso, tudo bem. A Folha noticia e tá tudo bem. É um pouco disso. O funk conquistou com briga o seu espaço. E por isso que eles não estão dando muito a mínima pra esse pessoal de hoje. Porque eles tiveram que brigar o espaço, eles conquistaram pela maneira deles. E a mídia agora tenta a se aproveitar de alguma maneira disso, né? Especialista, tem alguma coisa a comentar sobre esse caso aí, da mídia e tal? Todo mundo gosta de ouvir música, mas quem tenta fazer algum tipo de música sempre foi sinônimo de vagabundo e bêbado, né? Já tem esse estereótipo que o músico já carrega, né? É. Mas o Daniel é vagabundo. Pois é. Né, se fosse no interior ou... Cada fase, né? Tinha fases que o músico era o cara na cultura brasileira, né? Era o cara que fez o pacto com o diabo, numa época que o Brasil era bem católico mesmo, né? E por aí vai indo. Bom, questões de droga é um problema dos tempos da nossa época. O problema é que já tem se arrastando há muito tempo. É um negócio que tá aí. Não é só porque tem gente que consome, tem uma série de fatores que tem. Então você associar um tipo de música necessariamente a ser membro de tráfico ou incentivar é algo muito complicado, inclusive porque essa foi a acusação do rock no passado, né? Sexo, drogas e rock and roll. A questão de mídia, eu sou também da área de filosofia, eu não sou muito favorável a essa ideia de que a mídia impõe tanto. Eu acho que isso não funciona mais tão assim. Acho que já teve o seu momento. A mídia é um negócio. Pô, tem público. Se tem público, é claro que a mídia vai escolher alguns, como o Renato falou, que dá pra mais, que serve de estereótipo, né, tal, e vai investir, sabe? É óbvio. Ela tá sempre procurando ali o que ela pode ganhar o dinheiro, né? É, quem acha que os festivais da Record dos anos 60 e 70 ocorreram porque se valorizar, porque se achava que aqueles seriam os compositores que iam entrar na história da música popular brasileira, desculpa, porque vendia. Uhum. O público de televisão da época consumia aquele tipo de música, então você faz o festival para quem consome. Simples, né? Assim sempre foi. Inclusive o termo indústria cultural não pode ser aplicado nesse contexto, porque indústria cultural é uma outra coisa. Não vou nem entrar nesse termo para não ficar muito... Eu quero ver estrela sala. E Jorge Valpassos, o que você acha dessa questão aí, ó, criminalização do funk, drogas, rock and roll? É, eu acho que uma coisa a gente não pode esquecer, né? Aqui no caso específico do Rio de Janeiro, aconteceu isso em menos de, sei lá, 150 anos, 100 anos mais ou menos, uma outra expressão cultural, outro gênero musical, que tinha um certo apelo com grupos sociais de baixa renda, com uma cor de pele um tanto dissonante da elite, foi criminalizada essa expressão cultural. E muitos argumentos que são utilizados, não, porque isso daí é contra a moral, bons costumes, e é de droga, só que na época só falava que era bebida, né? Não se falava tanto de droga, falava que era coisa de bêbado, etc. Isso me faz lembrar um pouco do que aconteceu com o samba aqui no Rio de Janeiro. Samba que foi perseguido de uma forma um tanto brutal no início do século XX. Esse samba que chegou a ter registro, né, ficha policial, as pessoas estavam num pagode, as pessoas estavam num samba. Isso é uma coisa interessante de se pensar, porque você está criminalizando uma expressão cultural e você está estigmatizando um grupo que, assim, você não tem nenhum tipo de argumento para falar isso. Qual é a relação direta entre ouvir funk e utilizar drogas e tal? Ainda que possa haver alguma pesquisa que prove que há uma maior incidência do consumo de droga nos bailes, você não pode tomar parte pelo todo, você não pode generalizar, e você tem que verificar que, como uma expressão cultural qualquer, ela pode ser ouvida e ela pode ser partilhada em espaços que estão além do locus original. O que eu quero dizer? Eu acredito que é muito incomum, nos dias de hoje, você pegar um jovem que tá andando com fone de ouvido, caraca, vai falar Walkman, a gente é velho, mas tudo bem. Tá andando com fone de ouvido e tá imaginando, pô, o cara tá escutando alguma música pop e tal, mas o cara pode estar ouvindo uma música de câmara, uma música de concerto, por que não? Da mesma forma que uma pessoa pode estar na Zona Sul do Rio de Janeiro, no Morumbi, em São Paulo, e tá ouvindo funk. Não há uma relação direta do grupo social ou do comportamento que essa pessoa tem por ela estar ouvindo um gênero musical. Isso é quase que uma classificação. Então você é pobre, então você é propenso a ser um criminoso, então você gosta de funk, você gosta de pagode, etc. Acredite, depois dessa explicação que a gente está dando, parece que é uma coisa completamente incomum, né? Só um louco faria isso, mas é o que está mais próximo no senso comum. Sim, a gente vê até pela questão quando falar que todo criminoso é ateu, né? Tipo assim, né? Já fazem essa associação, né? Não defender os ateus aí, coitado. Eu não sabia não, mas faz sentido, hein? Brincando, hein, gente? Ó, brincando, tá? Respeito. Você falou o caso do samba. O caso do samba é muito interessante, porque o primeiro samba foi gravado em 1917. Ele surgiu como um ritmo autônomo, provavelmente entre 1915 e 1916, por aí. No começo, né, toda aquela coisa surgiu nas favelas, era um ritmo de ex-escravo, não sei o que, né? Sofreu toda aquela perseguição. Logo dos anos, final dos anos 30 para 40, se torna o ritmo oficial do Brasil. Uhum. E até hoje, né, tem o desenho do Zé Carioca lá dançando samba, né? Sim, virou um ritmo bem assim, digamos, quase erudito popular, né? É, o negócio ver como essa mudança de discurso foi rápida, porque o negócio surgiu em 1917, não tem nem 100 anos e teoricamente é o tipo de música clássica popular brasileira, né? E esse samba que você falou foi o pelo telefone com o Almirante, né? Ele é o do Donga. Mas a autoria dele é altamente questionável, porque ele surgiu de um grupo de improvisação, né? Uhum. Tem uma briga danada. Tem parte da letra que é do Pixinguinha, tem parte que é do Donga, tem parte que é do Almirante, por aí vai. Especialista levantando essa polêmica aqui nessa hora. É, e sem falar que. E outro motivo de preconceito na época, porque ele surgiu num terreno de candomblé, o samba, né? Nossa, aí já fica mais ainda, né? Aí na época tinha o preconceito e a história foi o que foi, né? E de repente dava pra gente soltar esse aí, né, Thiago? Pra gente puxar pro final agora. Pode ser. Não, não tem esse disco não. Não tem esse disco não? Pô. Então, pessoal, é isso aí. A gente bateu um papo aqui hoje. Eu queria que vocês dessem as considerações finais de vocês sobre o que vocês acharam e tal, algum recadinho. E aproveitem e façam o jabá de vocês, de onde vocês são, sites e qualquer coisa que vocês quiserem falar. Vamos começar aqui pelo Renato Martins. Renato, pode falar aí suas considerações e seus jabás. Bom, queria primeiramente agradecer aí o convite que veio pelo Thiago Malta. A conversa foi muito interessante. É. Acho que esse tema ainda tem muito a ser debatido por muitas pessoas. Quem sabe não vira uma série, né? Quem tem medo de funk, né? E deu pra ver que o movimento que já foi, como no samba e até mesmo no hip hop americano, isso acontece agora, né? E o engraçado é, já foi visto que era preconceito besta, e mesmo assim esse preconceito se repete. Isso assim, muda de música. Então, em 2014, a internet facilitou a educação, a difusão de informações para diversas pessoas, e mesmo assim, mesmo a classe dominante, a classe média, continua com o preconceito, que é um sentimento, né, muito besta, né? Tem o meu projeto do Funk na Caixa, que a gente promove, né, o baile funk e as diversas culturas do funk, como a Rasteirinha, que a gente lançou no começo do ano. O site é funknacaixa.com. E agora eu tô abrindo uma gravadora chamada Brasa Music, que que é para mostrar os diversos estilos musicais do Brasil. Para falar de tecnobrega, para falar de funk, para falar de rasteirinha, para falar de gangsta brega, de Bahia Bass. E Bahia Bass é um novo ritmo que a gente lançou, que mostra um axé eletrônico, quebrando com aquela ideia da música baiana. Mas Renato, o rasteirinha começou com vocês? Foi, eu fui no Rio Parada Funk ano passado, e aí eu tava lá na tenda do Apavoramento, e eu ouvi a música do Quero Bunda. E eu fiquei ouvindo aquela música, ela era muito diferente do que eu tava habituado a ouvir, né, no Neo Baile Funk. E aí cheguei em casa e eu vi que tinham mais duas músicas naquele mesmo estilo. E aí o pessoal da comentei com o pessoal da Vice, e falou, pô, então vê o que que é aí, faz uma matéria aí pra gente. E aí foi que eu fui vasculhar a coisa e descobri que existia 5 músicas na época. Sobre esse estilo, e a partir do momento que eu lancei a matéria, até coloquei o nome de rasteirinha no estilo, que a coisa começou a andar. Eu me lembro que você falou, mas eu confesso que até o mês passado eu não acreditava na rasteirinha. Eu achava que ela era uma invenção midiática. Aí eu fui numa comunidade aqui no Rio de Janeiro e tava tocando num boteco aquela música do Thiago. Fim de semana legal. Eu falei, porra, o pessoal ouvindo já, ouvindo na rua. Aí que eu comecei a ver que realmente o pessoal já tá ouvindo, né? Aquela do fim de semana legal, ela é muito legal. Muito foda mesmo. Sim, a letra é legal, a melodia é legal, os instrumentos é legal, uma coisa muito legal. E foi a partir da matéria, assim. Eu lancei a matéria foi em dezembro, conversei com alguns amigos produtores, mostrei o estilo e foi que a gente se juntou pra lançar o EP do Rasteirinha. E aí saiu e o pessoal começou a produzir mais e agora tá caindo mais no gosto do pessoal. Aquela música do Essas Novinhas Tão Sensacional foi hit absoluto aqui em São Paulo. Tocou até cansar. E é o maior sucesso da rasteirinha. E eu acho que muito que pegou foi por causa do nome. Porque o pessoal funkeiro queria colocar Raga Funk, Axé Funk. Eu falei, nossa, que coisa feia, mano. E aí um dos caras falaram assim, meu, teve um movimento do funk dos anos 90 que chamava rasteiro, que era mais devagar e tal. Eu falei, porra, então vamos chamar de rasteirinha, né? Rasteirinha só brasileiro... Tem um apego, assim, né? E aí foi aí que começou tudo. Ô, Renato, eu agradeço aí a sua presença aí, ter ficado aí até essa hora gravando com a gente, falando sobre funk. Que isso, foi um prazer. E sempre que quiser voltar aí, seja bem-vindo, cara. Ah, vou deixar que voltarei. E Jorge Valpassos, meu caro amigo lá do Debates em História, considerações finais e seu jabá. Bem, considerações finais é uma consideração profética. Foi dito há pouco tempo pelo especialista que por volta de 20, 30 anos depois que o samba foi atacado por vários fatores, ele virou um ritmo nacional. Então, nós estamos há provavelmente 20, 30 anos de uma nova virada aí para a identidade brasileira. Eu quero que você, ouvinte, salve esse programa... E ouça novamente em 2034. Eu quero saber a sua visão sobre o funk com ele. Depois dessa questão profética, daqui a 20, daqui a 30 anos. Quero saber o que você acha do funk. Essas são as minhas considerações finais. E aí o meu jabá. É um jabá de casa, né? Sobre o outro projeto, que é o Debates em História lá, do Debate Histórico. E tem o meu podcast também, que é o Comida Histórica, que é um diálogo entre história da alimentação, besteiras, devaneios e outras questões interessantes para relacionar comida e história, porque você é o que você come. Muito bom. Fica só registrado que, pra mim, é o melhor podcast da atualidade, é o Comida Histórica, que eu sou fã de carteirinha. Eu não sei porque eu sou glutão, de repente, mas eu adoro aquele podcast. foi indicado aí pelo Thiago numa entrevista que a gente fez aí, ó. Ele é fã obrigado, mesmo. Obrigado. Ele é fã mesmo. E Thiago Lima, ô especialista, e aí, considerações finais, cara, e seu jabá de cada dia. Bom, de consideração final, né? Acho que não tem muito o que falar. Pessoalmente, eu não escuto funk. Não porque eu queira desmerecer o estilo, nem nada. Simplesmente opinião pessoal, meramente. O que não impede de discutir, de analisar e de respeitar. Eu acho que é essa consideração final que eu queria colocar mesmo. Djabá, né? O nome especialista tem uma história por trás desse nome, mas deixa isso pra lá, isso... É melhor deixar pro submundo dos podcasts mesmo. Mas, só um nome retórico, tá? Não sou especialista em nada. Participo do Randomcast, né? Randomcast.com.br, que a gente tá numa pausa criativa, né? Uhum. E tem data pra voltar? Cara, tá. Ainda não. Tipo, daqui a 10 anos, daqui 20, 30 anos, quando o funk for popular, bem popular como o samba é hoje. É, exatamente. Um dia ele volta. Um dia ele retorna com umas histórias meio trash, mas vamos esperar o retorno. Quem sabe? Aí quando voltar, eu conto, porque é do novo especialista. Beleza. Aí atualmente estou gravando o pessoal do Nerdópolis, né? Nerdópolis.com.br, que grava sobre filmes, tipo bar. E uns assuntos tipo mágicos, literatura de terror, umas coisas assim. E sei lá, quem gostar de ler texto de pegando algum assunto que pareça não ter nada a ver e tentando discutir isso a partir da filosofia, tem meu blog pessoal também, que é o tianix.wordpress.com. Beleza. Vai estar aí no link também pra galera acessar. Quero agradecer, né, aí o convite. É, eu acho que discutir é sempre bom. Todo mundo cresce com discussão, né? Com essa troca. E obrigado aí pela discussão de hoje a todos. Eu agradeço você também, o Jorge, o Thiago, pela presença aí, por estarem aí participando e estarem gravando com a gente até essa hora. Thiago Malta, suas considerações finais. Se você quiser dar algum jabá, não sei que jabá que você vai dar, o quê? Dar cara na coragem, pô? Eu não vou dar jabá na cara. Eu não sei quando é que você vai no ar, a gente já tá, o Na Cara tá já com o projeto Partiu Vila Carolina, que vai ser o tributo ao Cólera. Fazer jabá de uma banda punk num podcast de funk é meio estranho, mas... Eu gostaria de primeiro agradecer ao Nando, né? Graças ao Nando que a gente tá se encontrando aqui. Se não fosse o Nando, pô, Nando, faz mais vídeos desse aí que a gente adora. Não. Dá pano pra gente ficar conversando. Gostaria de agradecer Renato, Val, Thiago, o especialista, não eu mesmo. E eu gosto de funk, eu sou funk, tento produzir funk. Não espero que os ouvintes gostem de funk. Eu só espero que vocês entendam que o fato de vocês gostarem ou não, ele vai continuar sendo música. E vocês gostarem ou não, ele vai continuar sendo cultura. E gostando ou não, ele vai continuar a existir. Então aceite as diferenças e pronto. E é isso aí, galera. Eu só tenho uma última frase, né, que é emblemática sobre o vídeo do Nando, que é fazendo merda que se aduba a vida, né? Porque graças ao vídeo dele a gente teve esse debate aqui hoje. Então, agradeço a vocês todos aí e obrigado a todos aí que ficaram. Comentem, critiquem, deixem o funk preferido de vocês aí e um abraço a todos vocês. Até mais, galera. Gostosa, quentinha, tapioca, o pregão abre o dia. Hoje tem baile funk, tinha muito preto e branco lá no baile funk, porque tinha muita festa lá no baile funk. Tinha muito preto e branco lá no baile funk, porque tinha muita festa lá no baile funk. Tinha muito pobre lá no baile funk, porque isso aqui não presta lá no baile funk. Tinha muito preto e branco, porque tinha muita festa lá no baile funk. Tinha muito pobre lá no baile funk, porque isso aqui não presta. Acabado com baile funk, pois havia alegria, e alegria não se compra nem se perde pra titia. Acabado com baile funk, pois havia rebeldia na palavra do poeta e do barulho que chovia. Acabado com baile funk, pois a porrada comia Antônio, perdeu Joana e Pedro, perdeu Maria. Acabado com baile funk, do tamanho hipocrisia, tá todo mundo fazendo do jeito que fazia. Acabado com baile funk, tinha muito preto e branco, porque tinha muita festa lá no baile funk. Tinha muito pobre lá no baile funk, porque isso aqui não presta lá no baile funk. Tinha muito preto e branco lá no baile funk, porque tinha muita festa lá no baile funk. Tinha muito pobre lá no baile funk, porque isso aqui não presta. Acabar com baile funk, pois havia alegria, e alegria não se compra nem se pede pra titia. Acabar com baile baile funk. Pois havia rebeldia na palavra do poeta e no barulho de seus e acabado com baile funk. Pois a porrada comia Antônio, beijou Joana e Pedro, perdeu Maria, acabado com baile funk. Do tamanho hipocrisia, tá todo mundo fazendo do jeito que fazia. Acabou com baile funk. Goodbye.